este foi um processo que foi muito negociado, foi um processo onde muitas coisas foram discutidas, onde se partiram, antes partiu muita pedra, até que consensualizámos posições e onde deixámos também o Conselho de Administração da Beira Centro e o Conselho Provisório da Administração da Oliveira do Hospital e eu como Presidente da Assembleia, que fui o rosto dessas negociações, onde achámos que o acordo estava razoável e que, por isso, estávamos em condições de ir a explicar aos sócios quais eram as vantagens deste grupo, desta fusão. Esta fusão, na minha opinião, tem uma grande vantagem para todo o território, não só para Oliveira do Hospital, como alguns querem fazer crer, mas sim sobre todo este território da Beira Serra. E nós que andamos aqui, que discutimos isto entre os presidentes dos municípios, que hoje há uma visão mais global do próprio território, acontece que os sócios, com certeza, não perceberam, ou se calhar alguém por interesses pessoais, também quero dizer, pareceu-me que o chumbo da fusão teve muito a ver com interesses pessoais e não com os interesses do crédito agrícola a nível nacional, porque, como eu disse, este acordo estava abençoado pelo Conselho de Administração do Crédito, da Caixa de Crédito Agrícola a nível nacional. O que eu acho é que ele foi chumbado, sobretudo, porque, na minha opinião, algumas pessoas com interesses pessoais e isso fizeram uma campanha contra esta e pronto, e chegámos onde chegámos. Pelo contrário, estou muito contente e muito feliz da nossa parte, porque os sócios da Oliveira do Hospital, 152 pessoas, votaram por unanimidade e aclamação a nossa fusão, fazendo uma leitura, e isso demonstraram claramente que os sócios tinham percebido o nosso projeto, o projeto de fusão, e a importância que ele tinha não só para Oliveira do Hospital, mas para todo o território destes concelhos de Campanha, Tábua, Arganil, Góis, Parte de Lousé e Poiar. Lamento realmente aquilo que se passou, mas de qualquer maneira estou muito orgulhoso porque Oliveira do Hospital deu um sinal de grande maturidade em relação a uma visão global sobre o território e os sócios da Caixa de Oliveira do Hospital fizeram-no bem, perceberam bem o projeto e eu por isso fiquei muito feliz, até veja, em 152 sócios foi votado por unanimidade e aclamação. Isso para mim, como Presidente da Assembleia Geral, tive um grande orgulho na minha Caixa e a minha Caixa tem futuro, a Caixa de Oliveira do Hospital tem futuro. Nós não precisamos fazer uma fusão precipitada, ela não foi precipitada, foi muito negociada durante 2 anos, houve negociações. Nós não estamos a procurar uma fusão a qualquer preço, a Caixa de Oliveira do Hospital está em uma Caixa que está estável, tem bons rácios, e por isso que temos caminho à mesma e temos tempo para fazer as coisas